Estamos então, como a Tânia disse no início, no nosso sétimo ano, e enquanto estamos nesta semana comemorando os 7 anos, toda a glória, toda a honra de todos os serviços voluntários, pessoas que se dedicam, nós como um todo, queremos entregar, Senhor, é para Ti. À medida que fizemos algo em favor de pessoas, nós sabemos que estamos fazendo também ao Senhor. Tu acredita e pensa assim também? Amém? Eu quero falar nessa noite sobre o assunto igreja. O que é igreja e para que, que existe igreja? E começo falando pelo capítulo 12 de 1 Coríntios. Você pode abrir aí a sua Bíblia comigo? No capítulo 12, versículo 12 também. 12:12. Vamos falar um pouco sobre a casa de Deus, a família de Deus, que já começamos a falar no primeiro versículo do início do culto. E a Bíblia usa algumas imagens, algumas figuras, para falar do que é a igreja. E eu começo por essa. Diz assim, 12:12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós nos foi dado de beber de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo. Nem por isso o pé deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Agora, no verso 24, da metade do 24 em diante. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Verso 27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Eu quero fazer algumas colocações que eu tenho certeza que aumentam o nosso entendimento e aumentam o nosso compromisso com a família de Deus. Você está satisfeito com o que Deus já te deu até hoje e onde Deus te colocou? Tu está satisfeito? Não é, eu quero mais. Isso não é insatisfação, isso é desejo de crescimento. Insatisfação é um desejo ruim. Que tu está murmurando, está reclamando, está chateado porque tu queria ser... a mão que queria ser pé, é isso que o apóstolo está falando. De repente, no grande corpo de Cristo, que é a igreja, é chamada aqui de corpo, que tem muitos membros. Eu não queria ser isso. Eu não queria ser professora da escola bíblica. Mas se Deus te chamou, te capacitou, te deu condições para isso. Eu queria ser pastor. Bom, pode ser que ainda você chegue lá, se Deus vai te dar essa capacitação, os irmãos vão reconhecer isso em ti. Amém. Mas você não pode estar em todas as pontas também. O olho, diz o apóstolo, não pode ser ouvido. O ouvido não pode ser olfato. Deus dispôs assim, dentro da casa dele, vamos dizer, dentro da família dele, da igreja do Senhor, cada pessoa é um membro. Por exemplo, agora você pode ter pessoas que dizem, a igreja não tem nada a ver com a minha vida. Pois você que está congregando conosco, você que está nos visitando, eu quero te dizer uma coisa, se você pensa assim, você não vai conseguir ficar conosco. Porque a igreja tem a ver com a tua vida? Sim. A ideia não é de corpo? Ah, eu faço o que eu quiser da minha vida. Quando a gente é um corpo, o dedo pode fazer o que ele quer da sua vida? Não pode. A mão pode fazer? Não pode. Está ligada ao todo. Por exemplo, se um membro nosso aí na sociedade, ele comete boas ações, ele faz boas coisas e ganha elogios lá na rua, lá no seu trabalho, ou lá onde você estuda, e alguém te dá elogios. Esse elogio que você ganhou, é ganho aqui na igreja de respingo. Entenderam? Se alguém diz, ah, mas como você é um cristão mesmo, você congrega lá naquela igreja? Sim. O corpo local aqui ganha o teu sucesso lá fora também. Agora vamos falar o contrário. Se por acaso você, um membro dessa igreja, comete erros lá fora, e o nome dele fica mal falado, nós ganharemos os respingos aqui dentro também. Ah, aquela pessoa é lá daquela igreja, lá da Vitor Barreto 604. É lá do Mover. Eles estão tudo de camisetinha aí, mas não vivem nada do que dizem. Por causa de um mau testemunho lá fora. E aí a pessoa que viu você fazer a má ação, ou o pessoal, vai dizer, ah, não adianta ser cristão, dá tudo na mesma. Você viu? O bem que você faz, respinga aqui. O mal que você faz, respinga aqui. Se nós, como igreja, agora, fizemos um mau testemunho na cidade, respinga na cidade, respinga em outros lugares, de repente respinga até em outros países. Coisas boas e coisas ruins. Você viu que nós somos um corpo? O apóstolo Paulo falou também que nós somos uma família. Foi logo na abertura. Você percebeu lá em 2:19 de Efésios? Vamos voltar lá. Vamos um pouquinho adiante aí na sua Bíblia. 2:19. Foi lido no início do culto. 2:19. Ali em Efésios. Olha só. Olha assim. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha o que diz a palavra. Você não é mais estrangeiro. Um estrangeiro, ele tem direitos no nosso país? Praticamente não. Um peregrino, o estrangeiro é a pessoa do outro país. O peregrino pode ser daqui, mas não para em lugar nenhum. Está sempre perambulando. Ele cria raízes? Não. Então, olha o que o apóstolo diz. O estrangeiro é de fora. É uma pessoa sem raízes, sem o idioma, sem contato com a cultura local. O peregrino está perambulando. E aí o apóstolo diz, você não é estrangeiro e você não é perambulante. Você é da família. Nós, igreja, a ideia que a Bíblia diz para todos os crentes do mundo, mas estou falando agora de nós. Nós, igreja, ao sermos uma família, imagina como funciona a coisa na sua casa. Eu e a Tânia, a vida inteira, nós sempre quando saímos de casa, um diz para o outro, olha, estou indo a tal lugar. Ainda que seja na padaria perto da nossa casa, 100 metros da nossa casa, estou indo na padaria. Geralmente a gente procura ir junto. Por que a gente faz isso? Uma, porque a gente se respeita e quer saber sempre onde um outro está. Eu presto conta para ela, ela presta conta para mim. Meus filhos vão sair de casa. Eu lhes pergunto, onde vocês vão? Ou às vezes não preciso nem perguntar. Eles vêm e dizem, pai, estou indo na escola, estou indo depois da aula, eu tenho tal compromisso, tenho aquilo outro. Vou na casa de um amigo, vou na igreja. Eu tenho que saber que eles estão aqui. Uma família presta conta uns para os outros. Não presta? Na casa de vocês é assim ou cada um vai para o lado que quer e ninguém fala nada? Como é que é lá? Pode dizer, é mais ou menos desse jeito que eu estou falando? É? Se não fosse, também você não diria, né? Mas isso é um ótimo hábito, porque nós somos dependentes e interdependentes uns dos outros. Agora, numa igreja, cada um faz o que quer. Essa é a figura que a Bíblia coloca? Não. Cada um vai onde quer, não presta conta para ninguém? Não. Sabe, irmãos, muitos irmãos às vezes me ligam: pastor, eu não vou poder ir no culto hoje. Uma empresa me chamou, alguma coisa extra aconteceu. Olha, nem precisaria. Eu não cobro isso de ninguém, viu? Mas alguns irmãos, por um grande vínculo e responsabilidade, só: olha, não vou poder ir hoje. Eu estou sabendo que aquele irmão não está presente. E onde está? Né? Obrigado, já comecei a suar. Se você vai fazer uma viagem, vai ficar 15 dias fora, 20 dias fora, eu vou dizer, você não me deve contas nenhuma, você é livre. Você vai fazer um passeio, vai trabalhar fora, você não precisa me dizer. Mas por causa do nosso amor e compromisso uns com os outros, não fica bem você comunicar aos irmãos: ó, irmãos, eu estou me ausentando alguns dias. Não é família isso aí? Eu não estou levando pelo lado da lei. Tem que dizer, não, aí não funciona. Mas eu estou levando pelo lado que nós somos comprometidos uns com os outros. Então a gente dá um telefonema, ou quando está no culto, hoje de manhã, no final do culto, um irmão chegou aqui: Paulo, eu vou estar 10 dias fora a serviço. Porque ele está sempre aqui, de repente eu não enxergo ele, os outros irmãos não veem ele. E perguntam: onde é que será que está? Ou está doente, ou está acontecendo alguma coisa ruim, ou o diabo está enganando ele. Isso é saudável, não é saudável para você em casa? Nós na igreja, a mesma coisa. A Bíblia fala também de nós, igreja, como noiva. Você conhece essa imagem, essa figura? Hoje de manhã eu perguntei assim para as noivas, que você que já foi noiva um dia e casou: quantos dias ou meses antes você começou a fazer a contagem regressiva até o casamento? Lembra ainda? Lembra? Lembram as noivas? Já faz tanto tempo, algumas. Eu vi uma ex-noiva levar um cutucão há pouco. E aí, te lembra? Né? E eu perguntei para minha esposa, aqui em público, e eu comecei a contar na minha cabeça 90 dias antes. Mas eu descobri por ela, que tem uma memória fantástica. Ela me disse que foram, eu achava que era 90 dias, ela disse que foi 180 dias antes. Que memória, hein? Mas por que 6 meses antes começar a contagem regressiva? Alguma outra ex-noiva aí começou 6 meses antes a contagem regressiva? Não? 4 meses? 3 meses? Aí eu estou começando a olhar para as noivas, antigas noivas. Hein? Quem aqui 3 meses? Ó, 30 dias antes? Ah, 30 dias é muito pouco, pastor. Aquela vontade de casar. Sabe por que que os noivos, agora ele e ela, começam a contagem regressiva? Porque eles não veem o dia de poderem casar e estarem definitivamente juntos. Para quem nos visita, nós não fizemos sexo antes de casar, tá? Vocês sabiam? Nós aguardamos um pelo outro, honramos a Deus, nós ficamos esperando. Ah, pastor, isso é fácil? Não, não é fácil, não. Os hormônios que você tem, eu tenho também. Entendeu? Mas nós temos nossos hormônios sob controle do poder de Deus. E só vamos liberar eles na hora certa, com a bênção de Deus. Pois os casais ficam ali, eles querem casar. E começam a contar, começam a se programar, começam a guardar dinheiro, a comprar coisas, fazer um enxoval, arrumar uma casa, tudo que envolve um casamento. Para que chegue o grande dia. O que que a Bíblia diz? Que a igreja é comparada à noiva. Sabe que um dia nós, crentes, vamos nos unir definitivamente com o Senhor Jesus. Vai ser as bodas do Cordeiro. O capítulo 19 de Apocalipse fala isso. Que a igreja vai casar com o Cordeiro. com o Senhor Jesus. Nós estamos nos preparando. Você está? A noiva não namora outras pessoas. Ela é fiel ao noivo. O noivo é fiel à noiva. A noiva é pura, casa de branco, até para representar sua pureza, sua virgindade. Isso parece que não está tão em moda, né? Mas eu quero dizer de novo para os visitantes, aqui nessa igreja eu converso com os noivos. Grande parte deles, mas grande parte mesmo, quando eu digo, eu estou falando mais de 90%, casam zero quilômetro. Entenderam o que eu falei? Não tão rodado, não. Os que já se criaram no evangelho. Claro, se uma pessoa veio de fora, se converteu recentemente, isso é outra coisa, está aprendendo os caminhos de Deus. Amém, é daqui para frente que conta. Nós não fizemos, não vamos debitar na sua conta coisas antigas, não. É daqui para frente. Mas a noiva tem esse lado de se preparar para o seu Senhor. E nós estamos nos preparando. Você está se preparando para o Senhor? Não fica um pé na igreja, um pé lá no mundo lá fora. A mente no Senhor e a mente suja. Não, isso não funciona. Eu fiquei pensando nesses 7 anos da nossa existência. Nós já estamos juntos, alguns irmãos, aqui há 20 anos. Eu e a Tânia estamos 22 anos em Canoas. E alguns de vocês estão desde o início conosco. Outros estão há 10 anos, 5 anos. Outros estão chegando recentemente. E eu fiquei perguntando e meditando esses dias. Nesses 7 anos de mover, o que, que já aconteceu tudo? Alguém me disse, como passou rápido 7 anos. Muito rápido, mas nós fizemos muita coisa nesses 7 anos. Às vezes eu vou num sepultamento, morre um irmão, morre uma irmã. Muitos de nós estamos lá. E aí, é triste, o lado humano perder uma pessoa querida, claro que é triste. Mas sabe qual é o lado tranquilo de um pastor que faz o enterro de um irmão, de uma irmã? É saber que essa pessoa foi para a vida eterna. Ela já está desfrutando do paraíso. E quando a gente vai fazer um sepultamento e a tristeza da família está ali, mas aquela pessoa não tinha vida com Deus, não respeitava a Deus, não amava a Deus, ela estava distante das coisas, às vezes até era avessa a Deus. Claro que nós não colocamos ninguém no céu nem no inferno, isso não cabe a nós. Mas o sentimento de a gente que vai ministrar ali num sepultamento a palavra de Deus, ou você que vai estar junto naquele momento, a gente tem pensamento sobre a eternidade daquele que está no caixão. Nós não temos juízos. Nós não temos nem condenação, nem absolvição. Mas nós temos pensamento. Você vai no enterro e você pensa sobre aquela pessoa ali? E você não pensa sobre você mesmo? E se fosse eu nesse caixão? Veja, irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina essa ideia de corpo, essa ideia de noiva, que nós estamos ali juntos, unidos e dependentes uns dos outros. Está muito moderno, mas errado. As pessoas estão deixando muito de congregar nas igrejas. As pessoas me dizem, pastor, eu estou decepcionado com a igreja. Posso te dizer uma coisa? Você tem razão. Se você está chegando aqui há pouco tempo, meio medroso, com o pé atrás, eu quero ver o que é essa igreja do mover aí. Você já passou, de repente, em algum lugar que você foi machucado? Hoje tem milhões de pessoas machucadas no nosso país, milhões de pessoas desviadas da igreja. Algumas por conta própria, mas outras por responsabilidade de maus obreiros. Se você chega aqui, eu quero dizer, venha nos conhecer. Venha passar um tempo, só olhando, só observando. Venha, eu peço que você faça isso. Porque a gente não confia numa pessoa enquanto não conhece ela. É ou não é assim? Se você confia em alguém de imediato, você é uma presa fácil para qualquer vigarista. É ou não é? Venha nos conhecer. Pergunte aí na rua, quem é o pastor Paulo? Pode perguntar. Pergunta no comércio. Pergunta na minha vizinhança lá, eles me conhecem. Quem é o pastor Paulo aí? Essas coisas é importante nós fazer, porque nós temos que saber aonde nós estamos pisando. Em que tipo de igreja eu estou entrando. O que, que essas pessoas fazem? Eu pensei nos últimos 7 anos. Quanta gente nós, num todo, ajudamos a encontrar o caminho de Deus. Você, eu, outro, outro, outro. Quantas pessoas ao longo dos 7 anos, eu sei que foram livres da morte, porque deram ouvidos aos conselhos da palavra de Deus, trazido por todos nós. Quantas pessoas ali à beira da morte, num leito de hospital, tiveram seus últimos minutos junto conosco. Sua família, amparada pela igreja. No pós-morte, a gente cuidando dos enlutados. Todos nós. Você lembra quantos a gente fez isso? Você fez isso ao longo desses anos? Quantas pessoas você visitou, você levou ao hospital porque não tinha carro? Quantas pessoas você carregou? Nós, quando falo nós. Quantos idosos nós fomos lá ouvir a dor deles, o abandono deles? Quantos você fez isso? Sabe o que nós fizemos? Nós não colocamos na coluna do jornal. Nós não ficamos dando publicidade. Nós fizemos e está feito. O Senhor, deixa o Senhor, se Ele quiser fazer essa contabilidade, não é? Você ama as pessoas, você se doa, você investe tempo, você investe dinheiro, você investe seu carro pela obra de Deus. Continue, continue a fazer, isso é igreja. Um dia eu perguntei para uma pessoa que estava longe dos caminhos de Deus, que não congregava em lugar nenhum, mas conhecia a palavra de Deus, e eu perguntei a ele, onde que o irmão congrega? Ainda chamei de irmão para amenizar um pouco, né? Aonde que o irmão congrega? E ele me disse, eu congrego na sala da minha casa. Como assim? Eu olho na televisão os programas evangélicos. Amém? Tem programa bom. Tem outros bem ruinzinhos, tá? Tem que selecionar. Mas, quem congrega na sala da casa, está pecando. Porque a igreja é família. Na sala da casa, só com a tua televisão, aquilo ali não é família. Um aparelho de televisão não se comunica com você como Deus imagina que tem que ser a comunicação. O dia que aquele irmão cair doente, o pastor da televisão não vem visitá-lo. Tem bons pastores na televisão, mas não vem, são homens muito ocupados. E nem sabe quem é o telespectador, né? O dia que essa pessoa precisar de um conselho, que tiver um problema, ou que tiver uma crise financeira, o pessoal da TV não vem. Até nem tem como se comunicar com eles, porque são milhões de pessoas que assistem eles. Igreja é isso aqui, ó, é comunhão. É o irmão poder dizer, olha, estou passando uma necessidade. Eu vou contar alguns casos para vocês, para mostrar um pouquinho mais o que é essa ideia de igreja, corpo, onde um depende do outro, onde um presta corpo, conta para o outro, família. Há uns 2 anos atrás, vou pegar um caso extremo. Uma irmã no interior do estado, congrega na nossa igreja lá, foi ao dentista, e o dentista, por falta de perícia, fez tanta força que quebrou esse osso dela aqui. A mandíbula, é isso? Quebrou. E pobre do dentista. E agora o que eu faço? Quebrei a mulher. Não sabia, nem tinha recursos, nem tinha condições, dependia agora de uma cirurgia. Me ligaram do interior, que tinham ligado para Porto Alegre, e era um sábado à noite. Sábado à noite é mais caro, tá? Você sabe? Se você precisar, medicina sábado à noite é mais caro. Domingo é mais caro também. E liga para um hospital, e tinha um médico lá e disse, é 30 mil para fazermos a cirurgia. A pessoa desesperada ia dar um jeito, buscar emprestado, alguma coisa. A pessoa me ligou, o marido dela me ligou, porque ela não podia falar, impossível, era uma mulher. Pastor, a situação é essa, essa, essa. O que podemos fazer? Olha, quando você é corpo, você é igreja, a gente pergunta, o que nós podemos fazer, não é? Segura aí um pouquinho. Eu vou fazer uns contatos. Liguei para uma pessoa que trabalha numa grande clínica em Porto Alegre. Aquele médico da clínica, ele não faz aquele tipo de cirurgia. Mas ele disse, um amigo meu faz. É um bucomaxilofacial. Resumindo a história, no sábado à noite, aquela irmã foi operada. Sabe quanto ela pagou? Nada. Dois telefonemas e se economizou 30 mil reais. Não foi por causa de mim, do outro. Contatos que a gente tem, amigos que a gente tem, irmãos de fé que nós temos. E numa hora de aperto, se você é um estrangeiro no nosso meio, eu vou lá uma vez por mês, uma vez a cada dois meses naquela igreja. Aí é mais difícil a gente dar esse tipo de socorro. É mais difícil. Nem sempre conseguimos, naquele caso, conseguimos. Dois telefonemas. 15 mil reais custou cada um. Ou não custou cada um. Você vê. Quando você está no corpo de... Quantas pessoas vêm aqui, pastor? Eu preciso empregados lá para a minha empresa. Eu preciso funcionários. Quantos de nós indicamos uns aos outros? Não indicamos? Um sabe de um serviço, outro sabe do outro, outro sabe do outro. E aí se forma uma rede de ajuda. Isso só tem na igreja. Quando é família, não é assim? Que você luta pelos seus filhos? Seus filhos, se eles já são mais adultos, eles lutam pelos pais? Irmãos ajudam irmãos? É isso que o Senhor falou. Ontem à noite, uma pessoa aqui no culto, andando com uma bengala, uma muleta melhor, e andando mal, e tinha feito uma cirurgia, e o pós-operatório precisava fisioterapia regularmente. E foi buscar no INSS, e nada, e nada, e nada, e já se passavam 6 meses. Claro, o pós-operatório, tu precisa fazer. Os irmãos aqui da igreja, pastor, o que, é que nós podemos fazer? Um dos nossos pastores, eu disse, vai lá e faz o contato com a pessoa X, em tal lugar. E antes de ele ir, eu dei um telefonema. Está indo aí um pastor nosso. Imediatamente a coisa começou a andar. Está fazendo a fisioterapia. Ah, pastor, isso é tráfico de influência. É. Tráfico não, porque tráfico é comercializa, né? Eu não ganho um centavo. Outro irmão que tem um emprego para oferecer não ganha um centavo. Não tem nada aqui como é suborno. Não tem nada disso, irmão. Sabe o que é? Puramente socorro aos irmãos necessitados. Só isso. Afinal, somos ou não somos uma família? Somos ou não somos? Nem sempre nós conseguimos fazer, nós todos, tudo o que gostaríamos. Mas ser uma pessoa que congrega numa igreja, eu vou te dizer uma coisa, se você está chegando aqui, a vida vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil, porque nós vivemos juntos. Nós não sabemos tudo da vida um do outro, e eu acho que tem coisa que nem deve ser demais. Mas a medida certa. Essa ideia de família, de corpo, de noiva, é isso que o Senhor fala para nós. Fazer o caminho ou caminhada solo, independente de todo mundo, eu dou meu jeito, eu sei me virar. Deus não fez nós para viver sozinho. Você já se deu de conta? O ser humano sempre vem morar em cidades, né? Pode se nós espalhássemos hoje, todos os canoenses, espalha, digamos que só existisse canoense, no mundo inteiro. E eles iam tendo filhos e filhos, daqui a um tempo estão tudo aglomerados de novo. Sabia? Quando nossos antigos vieram da África, da Itália, da Alemanha, dos países orientais, eles vieram, espalharam eles aqui no Brasil inteiro. E o que eles fizeram? Eles começaram na agricultura, né? Mas aos pouquinhos eles foram se juntando. Pode ver as maiores cidades do Rio Grande do Sul. Se tu vai para a zona de Caxias, eram italianos espalhados na serra inteira. Foram se juntando daquela imensa cidade e rica cidade de Caxias do Sul. Não é? Os alemães espalharam nesse interior tudo aí. Foram se juntando. Pega Novo Hamburgo, pega Nova Petrópolis, por exemplo, não é? O ser humano é um ser social. Se uma pessoa quer viver isolada, é um sinal de doença. Doença mental. Não estou falando de loucura, mas de doença mental. Se uma pessoa diz, eu sou daquela igreja, mas não está regularmente conosco, ela está ficando doente. Doente espiritual. Um dia eu falei com um irmão que é criador de ovelhas. Tem uma fazenda lá no interior. E eu perguntei para ele, qual é o sinal de que uma ovelha está doente? Porque a Bíblia chama nós de ovelhas, né? Comparado a ovelhas. E ele me disse, pastor, quando a ovelha está doente, ela se separa do rebanho. O rebanho está ali, 100, 200 ovelhas juntas. Ela vai para um lado. E qual é o problema que dá nela? Por isso que a ovelha precisa muito espaço para caminhar. Caminhar, andar, campos grandes. Porque ela faz urina. E se ela está num lugar muito apertado, ela depois come o pasto da própria urina. E aquilo traz doença e gera um problema no cérebro da ovelha. E um crente que começa a se separar da comunhão. Ele não comeu o pasto com urina. Mas ele comeu alguma outra coisa na mente dele, que envenenou ele, e a mente dele não está legal, e ele está se separando. Sinal de doença. Entenderam, irmãos? Vamos lá, igreja, corpo de Cristo, noiva, não é? O que mais? Me ajudem? Família, uma coisa que eu não citei. Hã? E uma coisa que eu não citei, a igreja é um templo. Antigamente, no Antigo Testamento, nos dias de Jesus, a igreja, aliás, tinha o templo onde as pessoas iam adorar, e o templo era o sinal da presença de Deus, ali Deus estava. Sabe o que a palavra de Deus depois diz? Que nós somos pedras vivas. Já viu pedra viva, pedra que fala? É isso aí. Nós somos pedras que andam, pedras que se comunicam, pedras, nós não somos mais, Deus não está mais preso a um prédio, mas Deus está, habita em cada crente. A Bíblia chega a dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Deus mora em ti. Ah, pastor, isso é, mas é Deus que diz que é assim, e assim é. Às vezes as pessoas dizem, a casa de Deus, é verdade, a gente chama o prédio de casa de Deus. Mas casa de Deus é você. É ou não é? Casa de Deus somos nós. Onde o Senhor habita. É muito lindo. Essas imagens que o Senhor cria e fala a nosso respeito. Mas do ideal, aqui das imagens, até a realidade, às vezes tem uma distância. Mas que a gente possa superar essas distâncias que nós falamos. Nós somos um corpo. Preste conta. Se você está num grupo de célula, numa reunião caseira, que nós temos muitas, fale lá para o seu líder o que você está passando. Se você vai se ausentar, fala. É uma questão só de amor. Não é nada de legalismo, não. Eu não trabalho com isso assim. Se você vai fazer uma viagem, fale. Ah, vou me ausentar, se comunique. A mesma coisa que a gente faz em casa, a gente faz na igreja. Noiva, a noiva de Cristo, vamos nos preparar para quando chegar naquele grande dia, você é um homem limpo, você é uma mulher limpa. Não fica te sujando na vida, isso vai fazer muito mal. E pode ser que se você chegar sujo ao casamento com o Senhor, o cordeiro vai dizer, mas essa não é a minha noiva. A noiva está suja, está esfarrapada, de repente até adulterou com alguém, no sentido de idolatria, de vida mundana. O Senhor vai dizer, essa não é minha noiva, com essa eu não caso. Nós não casaríamos se uma noiva ou se um noivo fizesse isso, não é? Nós não faríamos. O Senhor não fará também. É por aí, irmãos, é por aí a palavra de Deus. É uma palavra que traz hoje à noite uma reflexão sobre quem a Bíblia diz que nós somos. Seja assim, nós queremos ser uma igreja que dá um bom testemunho aqui nessa cidade. São 7 anos e você pode perguntar por aí. Temos problemas? Temos. Temos eventuais dificuldades? Temos. Como uma família pequena de 4 pessoas, 5 pessoas? Tem. Uma igreja com 1.000 pessoas não teria? Né? Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar parado, vai ficar estacionado. Tá, temos problema, tudo bem, vamos ficar aí. Não, vamos solucioná-los. Pela palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos? Vamos falar com o Senhor? Enquanto eu falava, eu sei que Deus ia falando coisas para ti. Você está bem vinculado, te pergunto, a esse corpo de Cristo aqui entre nós? Ou você é um avulso? É uma pessoa que não quer se entrosar? Não faça isso. Deus te chama para estar ligado ao todo. Vá falando com o Senhor. Você intimamente conversando com Deus. Tudo que você faz, de bom ou de errado, não afeta só você. Vai afetar o corpo de Cristo todo, que é a igreja. Quando a Bíblia diz que você é noiva, te prepare como noiva. Te prepare para aquele grande encontro com o Senhor. Quando a Bíblia diz que você é da família de Deus, você não é mais um peregrino, um ambulante. Você não é mais um estrangeiro. Não, agora você está vinculado ao Senhor e aos filhos do Senhor. Você tem raízes na família. Pai amado, eu te agradeço. Pelos 7 anos que o Senhor tem dado a nós. Obrigado por todas as pessoas que estão congregando. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor a todos nós chamou para pertencermos ao teu reino. Obrigado. Eu te agradeço, Senhor, nesses 7 anos, as centenas de pessoas, milhares, que todos nós, de uma forma ou de outra, socorremos, evangelizamos, evitamos que cometessem loucura, evitamos, ó Deus, que morressem ou matassem. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos chamou para isso mesmo. Também para viver na tua luz e mostrar os teus caminhos aos outros. Obrigado, Senhor, por todos aqui dessa igreja que socorreram irmãos necessitados. Coisas que nunca veio a público, mas estão registrados no livro do Senhor. Nós não fizemos para os outros enxergarem, Senhor. Nós não fizemos para buscar algum aplauso, não, Senhor. Nós fizemos porque aprendemos com o Senhor que o Senhor Deus é amor. E nós queremos viver perto de ti, Senhor. Sendo esse templo no qual o Senhor habita. O Senhor não habita no meio de paredes, de tijolos e pedras. Mas o Senhor habita com aquele homem, com aquela mulher que te ama. O Senhor não está vinculado a um edifício sagrado aqui dessa terra. Mas o Senhor está vinculado a pessoas santas. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos chamou para uma vida diferente. Nossa cidadania está nos céus, diz a tua palavra. Nós somos regidos pelas leis do Senhor. E a maior lei que o Senhor tem é que nós amemos o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento. E a segunda maior lei que o Senhor tem é que amemos o nosso próximo da mesma forma que amamos a nós mesmos. Contra isso, não tem como haver leis humanas contra o Senhor. Obrigado, Pai. No nome de Jesus, ajuda-nos a continuar caminhando, vivendo no teu reino, vivendo perto de ti e sendo um testemunho para esse mundo, para a sociedade que não te conhece. Alguns não te conhecem por ignorância e outros não te conhecem porque têm aversão do Senhor. Na sua ignorância, têm até raiva de ti, Deus. Mas eu te peço, também a estes, convence-os do teu amor e faça isso através de nós, através de mim, de cada homem, de cada mulher dessa igreja. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Você sabe que Deus quer que o mundo aí fora o conheça. E Deus quer fazer isso através de nós. Sabia? Através de você que está aqui. Nunca deixe de congregar. Porque quando deixamos de congregar, é como aquela ovelha, é um sinal de doença. Tem alguma coisa errada conosco. Ah, mas lá na igreja um irmãozinho me olhou feio. Irmão, a igreja é maior que um irmãozinho. Ah, o pastor, isso, o pastor. A igreja é maior que o pastor. É ou não é, irmão? Não fica olhando para pessoas. E se tem uma coisa, uma divergência, vai e converse. Vai e fale. A igreja é um lugar de nós também tratar algumas coisas nossas. Onde por horas nós temos que perdoar os irmãos. E por horas os irmãos têm que nos perdoar. Falei isso na quinta-feira passada. Não é? Tem horas que a gente está de um lado do balcão, tem hora que está do outro. Não é assim? Regidos pelo amor de Deus. Isso é ser igreja. Se vocês me perguntassem, mas na história, pastor, ao longo desses 2000 anos de história, a igreja cristã já fez muita loucura? Muitíssima loucura. Já se matou gente em nome de Deus, né? Já se vendeu lugar em nome de Deus, não foi? Lugar no céu. Já se vendeu perdão. Ih, estão vendendo pedaço da cruz de Cristo. Me conta outra, né? Já venderam pedaços do manto das roupas de Jesus. Me conta outra. Falsas pessoas liderando igreja fizeram isso. Mas porque houve problema no passado, ou até nos nossos dias ainda há. Porque tem falsificações, você não vai jogar fora o que é o verdadeiro. Tem dinheiro falso rolando aí no mercado? Tem. E por isso você vai deixar de usar o dinheiro verdadeiro? Não. É assim, irmãos. Continue amando a Deus, é muito bom. Muito bom. Amém? Amém. De nós ter esse compromisso uns com os outros.